Mamãe falou, papai tá paia, vem devagar no meu mamão papaia. Devagar sim, depois acelera, não é assim, calma espera. Mamãe falou, papai tá paia, vem devagar no meu mamão papaia. Devagar sim, depois acelera, não é assim, calma espera. Amor, eu não sou seu e cê não é minha, mas já fiz aquele exame, bora sem camisinha. Não fala isso. Use camisinha, cuidado com a polícia. Minha coma é uma delícia. Foi um trago do Colômbia, uma transa bem na onda. Por isso eu tô na lomba. Esquece o que eu falei, lembra aquele 69? Eu tipo lá dentro, cê tipo me engole. Gostosa, cabulosa, eu te amo. Me lembra uma rosa, cheirosa e perigosa. Vermelha, cheia de espinho. E eu adolescente, uma alma carente, cheio de espinha. Espero pra te encontrar. Sexy delícia. Yeah, eh, eh, eh, eh. Yeah, eh, eh, eh. Yeah, eh, eh, eh, eh. Yeah, eh, eh, eh. O cabelo dela é vermelho, a bunda fica rosa. Depois do amor, paleta de cor das que eu mais gosto. Por isso nem vou sair, prefiro ficar aqui repetindo que é gostosa. Filha de Iemanjá me molha, só olha quando tem que olhar, olho fechado, mas dá pra ver que vai chegar lá. Isso é bonito, dose de chá que acalma qualquer conflito. É, por isso não vou dar sopa. Eu fico igual bebê, pedindo na boca, e ela vai trazer pra eu lamber. Eu sei como fazer, bem melhor quando nem tenho o que dizer, só fazer. Antes de você era só carona e tiros. Que bom te conhecer antes do coronavírus. É, que hoje nessa cidade cansei de zona, só quero uma casona e filhos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, eh, eh, eh. Yeah, eh, eh, eh, eh. Yeah, eh, eh, eh. Dançando na chuva, tempestade nunca passa. Esse baile tá uma uva, baby, é doce que nem passa. Seguem fazendo amor na zona, cê não sabe quem eu sou. Vem cavalga no meu flow, Amazona. O imposto de renda é o oposto da minha renda. O seu status de linda versus o status de lenda. Querem me ver na berlinda, eu não ligo, não se ofenda. Não podem me ver agora com a língua na sua fenda. O choro é soro pro inferno, com essa raça, com a saúde, com a saudade, na fumaça do mau ouro. Esse moleque pé de cana, que quebra o pé da cama, esquece o café na cama e zero fé na fama. Fé nas crianças, minha infância de bruxo, confiança é o luxo, seu quadril pra cima eu puxo. Um beijo, um cheiro, empina de bruços. Lá fora só neurose, desespero, choros e soluços. O ciclope tira a lupa, o brilho é intenso. Ela mexe, vai além, no loop é tenso. Se diverte enquanto chupa, sabor pistache, mesmo sabor que fica aqui no meu mustache. Mamãe falou, papai tá paia, vem devagar no meu mamão papaia. Devagar sim, depois acelera, não é assim, calma espera. Mamãe falou, papai tá paia, vem devagar no meu mamão papaia. Devagar sim, depois acelera, não é assim, calma espera.